Cargo 65, se você quiser, autorizada a aproximação final, pista no zero. Autorizada, X-Ray, dono zero, 65, no zero. Solo ao 05, siga de Alfa Kilo Pac 3. Gente, Alfa Kilo Pac 3, obrigado. Salvador, bom dia, Europa 08. Europa Z83, go ahead. 083-811-332-9-11-20. Clear to Sierra Charlie Echo Lima, fly level 400 via Upper Zulu 10, Papa Uniform Bravo Alpha Vitor, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direct to Romeo Echo Delta Alpha Delta, Upper Zulu 21, after that in accord with Parkland. After takeoff runway 10, right turn, dial departure, Motiva transition. Solo control frequency 120.8, SCOG 5450. Muito obrigado, tenha um bom dia e bom serviço. Dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, and Motiva transition. Mike Oscar Tango Vitor Alpha. Cobre startup in pushback. Dial Sangomia 570, complete a aproximação final, chame Torre. 118 decimal 95. 1895, bom dia, 6570. Salvador, bom dia, Alfa Cargo 6570, final da 10. Alfa, autorizado pista no 0, vento calmo. Livre pouso no 0, 6570. Peter Alfa 083. Confirm to contact Ramo, Alfa. Remain this frequency, 120.1. Come back to pushback and start. Okay, we are ready for pushback and start. 1-8-3. Roger, pushback to start up, approved, come back again to taxi. You're calling back for taxi 1-Alfa, identifique, mantém nível de voo 1-0 na proa de TAP, chame Delta de descida. 1-Alfa, desça o nível de voo 050. Solos 1-1, segue via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, segue até o Pat 3, 6570. Maria 4201, pronto, cópia? 340 para Campinas, autorizada. Decolada pista 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, transição Motiva. Interceptar uniforme Zulu 10, segue até Pubave. Após uniforme Zulu 6, após conforme rota. Controle Salvador 120 decimal 8, transponda 5456. Autorizado 5450, da Correto 4201, chame 1211 quando para privacionamento. Galeão, cross copy. Europa 083, ready for taxi. Alpha 083, turn around the apron, then India, to holding point runway 10. There, contact Tower 118, small 95, 28 now 1014. 014, to India, and then Tower 118, 95, Europa 083. Okay, how many people on board are there? No 93. No 93, small 4, 5. 0, 3, 1, 6. Exato, Salvador Galeão 360, conforme roda, decola pista 10, curva direita, Israel Lida Irumi, controle 120, décima 8, transponder 5465, voo no 963. Salvador, bom dia, 865 da Gol, Monte 612, coordenação 400 Brasília. Salve, já teria autorização do Azul 2700? Número 2, será que você está ajudando? Confirma a aeronave que modulou para Brasília. Gol no 865. Guarda-cópia 1014, mano. Obrigado. Doutor Oxanero 6211, bom dia, informação. Gol. No Gate 5, para autorização, bom dia. 6291, bom dia, número 3, para a Copa. Roger, maintain hold point runway 10. Maintain, holding point 10, runway 10. Paulo Salvador, Gol na 093, bom dia, informação Gol, autorização confirmada. Então, número 4, agora a Copa, existe na 094. Gate 3, clear to line up and take off, level 10, the wind is available with 0 kilo knots. Clear for take off, runway 10, Europa 0. Tango Oscar Zulu Alfa, desça para 3 mil pés, ajustado 10 no quadro. Salvador, azul 2700. Sim. Teria um estimado para eles copiar? 1 minuto. Bono 865, pronto para a Copa? Pronto, 865. Salvador, Brasília, 360, peso Lu 17, decola pista no zero, curva direita. Saída, pô, transição é leve. Controle. 120, decimal 8, transponder, 5473, 1865. Brasília 360, roda do plano, Alfa Zulu 97. Decola 10, direita, arbora elefa 208, 5473, está na posição 612, vai te chamar pronto. Autorizado, chame táxi. 2790, pronto para corte. Prossiga, na posição 10. Salvador, Aracaju, 170, Golf 677, decola pista no zero, curva esquerda, saída Conde, controle 120, décima 8, transponder 5460, o azul 27, 10. Autorizado 170, Aracaju, Golf 677, decola na 10, curva esquerda, saída Conde, controle 1208, aciona 5410, o azul 27, 10. 5460 no transponder. 927-90. Bate o 3, chama pronto. Fala bom, no norte, minha testa, no norte, tá certo. Autorizado, chama tá. Autorizado. É 6211 no copo. Copia. Salvador, Galeão, 360. Via conforme rota do plano de voo, DCT Irume, Upper November 857, Moço, decola na zero, curva direita, Dael, Leda, Irume, controle 120, décimo 8, transponder 5461, Oxané 6211. Jogada em 1310, conforme rota, November 867, Moço, decola da 10 da direita, Dael, Lida, Irune, o 4601, controle 120. Portão 5, chama pronto. 5, chama pronto. 0935 da Gol. Pronto, prossiga, Salvador, com fim 360, e o Presolu 21. Decola piso 10, curva direita, saída Arbó, transição Elefa. Controle 120, décima 8, transponder 5470, o gol 1093. 3620, da Horizonte Malfim, Perzulu 21, decolada 10, curva direita, arbórea, leva a saída, 208, controle 5470, transponder, puxa acionamento no 04. Portão 4, aguarda para puxa de acionamento. Guarda. No 9811, reautorizada a descida para nível de voo 060. ...2790, parte 3 autorizado, Shantai. Standby, coordination, vai fazer o ICU. Bom dia, 6225, pronto para copa? Copia. Salvador, Brasília, 380, e eu Brasilou 17. Decola pista 10, curva direita, saída Arbó, transição elétrica. Controle 120, décima 8, transponder 5474, Oxené 6225. E Brasília no 380, fala Brasilou 17, decola da 10, curva direita, arbor elétrica. Foram 208, 5474, no transporte. Esse é o Xané 6225. Portão 7, uma próxima. Salve, muito obrigado. Aerotaxi, segundo, 1963, campeão BDU 84. 84 a bordo, 3 horas e meia, campeão. No 963 da Gol, táxi autorizado via pátio Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, 11895. O ajuste 1014. 1963. Pátio Indy Alfa, 21895, gol no 963-104. Táxi Azul 4201, uma centena a bordo, 4 horas e 50, até no Ribeirão Preto. 4201, táxi autorizado. Indy Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 11895, ajuste no 04, 4201. 04, Indy Alfa, 295, Azul 4201, obrigado, almoço. Pushback, acionamento, gol no 865. Portão 612, aguarde. Guardando. Controle Salvador, bom dia, passageiro 2229, informação Golf. Passageiro 2229. Mantenha a proa de mar e reporte unidade de descida, está em contato radar, informe que o número 4 na aproximação. Torre, boa azul 4201 no posto de aeroporto. Olha, o passarete 2229, poderia confirmar a mensagem? Passarete 2229, acione identificação, mantenha a proa de mar e o número 4 na aproximação, reporte unidade de descida. Identificou, mantendo a proa de mar e reporta para a descida, 2229. 2295, 14, obrigado. 1865, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado pushback, vai chamar táxi, 1865. Batango Oscar Zulu Alvo, solicitação para sequenciamento, curva esquerda na proa 035, limitado pelo curso localizador. 035, limitado Zero de descida, 2229. Passaria 2229, autorizado descida inicialmente nível de voo 160. Gente, autorizando até 160, 2229. Pronto, ponte zero. Voo 963, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantém, voo 963. 60. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Europa 08, we fly heading Motiva. Direct bomb by Europa 083. Passaria do 2229 na descida. Usa para 2209, número 4 na aproximação. Gente, vamos ter 220 na descida, 2229. Azul 2775, vai na proa de TAP. Na proa de TAP, autorizar o 2775 Azul. Controle de Salvador, muito bom dia, Azul 4201, decolado na sua escuta. Azul 4201, no contato radar na decolagem. Sobre mantenha nível de voo 340 via saída da EL, após 2000, voo e lida. 340 via da EL após 2000, autorizado Leda, Azul 4201. E o 9811 desça para 2000 pés, livre LF que foi pista 10, reposto no localizador, ajuste o 90 no quadro. 90 no quadro para 2000 pés, reposto no localizador, pista 10, livre 9811. 14, 8, obrigado, bom dia. Passarido 2229, reautorizado descida nível de voo 140. Gente, descendo até 140 então, 2229. Europa 083, contact now Recife, frequency 133.25, if enable 133.95. Salvador, bom dia, Azul 2710, no ponto de espera, pronto. Azul 2710, bom dia, após a rolagem do Boeing 737, da Gol autorizada, alinhar e manter pista no zero. Após o Gol, alinhe e manter a pista no zero, 1963, decolado aos 3-1, chama o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o voo 1963. Voo 1963, contato para a decolagem, se mantém em nível de voo 360, via saída da EL. Mantendo a saída para 360, 1963. Passarido 2229, deixa nível de voo 1110. 1110, gente. Do 2775, vai na proa de duna, descida para 4000 pés, ajustado 1010 no quadro. Proa de duna para 2014, azul 2775. Aguarde, Oscar Zulu Alfa. Bom dia, boa noite, 65. Boa noite, 65, bom dia. Mantenha a porta de espera. Para manter o 1865. Patango Oscar Zulu Alfa, desça 2000 pés, livre LS, pista 10, reposta no posto localizador. 2000, livre LS, reportará no posto Oscar Zulu Alfa. Azul 2775, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, 2775. Zero, decolado 233, chame o controle em 120, décima 8. 27 na 0. Salvador, bom dia, azul 27 na 0. Azul 27 na 0, contato radar decolagem, se mantém a nível de voo na 70, via saída Conde, após 2000 pés, autorizado voar direto Conde. Gente, após 2000 direto Conde, azul 27 na 0. O Rio 98111 está interceptando o localizador e a pista vista. Gente, Rio 9811, completo sinal de LS X-Ray, torre 1 no 8, decimal 95. Muito obrigado. Oscar Zulu Alfa, confirme intenções, pouso na pista 10 ou 17? Pouso 17. Gente. 3219, só para seguir descida. Passaria 2229, reautorizado descida para nível de voo 050. 050, gente. Azul 2775, vetoração para sequenciamento, curva esquerda. Na proa 025, limitado pelo curso localizador. Curva esquerda, proa 025, limite lote, azul 275. Uno 649, estando de identificação, desça 4 mil pés, via chegada bom, se ajuste no 0 no quadro. Passarido 2229, reduz a 2009. 209, gente. O Delta, aguarde a Copa Guarulhos, o ajuste no 04. E 5. Recife 3325, azul 4201, bom dia. Azul 2775, desça 3 mil pés. A 3 mil pés, 275. Bom dia, autorização de reboque aqui da remota 14 para a ponte número 10, parte principal. Autorizado, chame no tempo. Chamarei do pé. Controle Oscar Zulu Alfa. Prossiga Oscar Zulu Alfa. Está estabilizado o localizador. Consegue entrar no zero se possível. Gente, Oscar Zulu Alfa, complete sinal do LS X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, graças. 62, 11 do Alcinés, posição 5 para o posto de acionamento. Portão 5, só instante para iniciar, 621. Aguarda, 621. Alfa X-Ray Quebec, na escuta do solo. Afirmativo, Alfa X-Ray Quebec, na sua escuta. Ok, mantenha a posição, aguarde para o táxi, ok? Aguarde para o táxi, devido ao Oceané que vai puxar no portão 5. Aguarde para o táxi. Positivo, ok. X-Ray Quebec segurando, aguardando a avião, tá bem? 62, no portão 5, autorizado para o chuveiro de estacionamento, chame táxi. Autorizado para o estacionamento, com o táxi, 62, no 229, reautorizado a descida 4 mil pés. Ajustado no 0 no 4. 4 mil em 14, gente. Solo Salvador, aqui na 6225, no 7, puxa acionamento. Está autorizado interceptar o curso localizador após interceptando. Vicente, para 2000, vai reportar esse plano, 2775. Aline, e aguarda, como é que me assente? 9963, chame Recife, em 13325, caso negativo, 13325, decimal 95. 3325, caso negativo, 3395, bom dia. Decimal 1, bom dia. 3191, bom dia. Coloque, Osa 2775. Tente, aguarde para chamar a torre. Aguarda. Passaria do 2229, Rio autorizado descida 3 mil pés. 3 mil pés, mantendo a proa. Passaria 2229, confirme nessa proa, eu tenho condições de interceptar o curso localizador? Afirmativo. Nessa proa autorizada, descida até 2 mil pés, reporte interceptando o curso localizador 2229 da passarela. Gente, mantenha a proa para interceptar, descendo para 3 mil. 2229. Controle, só para informação para o Azul 2775, tráfego à frente de 6 milhas é a nossa sequência? Afirmativo, tráfego agora a 5 milhas, tipo é um sabe 208. Sim, a gente está reduzindo então. Quilo Delta, pronto para cópia? Quilo Delta. Salvador Guarulhos, 380, via o Presolo 10, Taubaté. Decola pista 97, curva direita, da Euleda Motiva. Controle, 120.8. Transponda 5463, o Serra Kilo Delta. Lógica Zulu Alfa, vento calmo, pouso autorizado, pistona zero. Autorizado pouso, Alfa Zulu Alfa. Uno 865, decolado 39, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Azul 4958, aciona identificação, confirme se está efetuando desvios. Sente contato radar agora 66 milhas no setor sudoeste de Salvador, quando possível autorizado vá na proa de Mari. Salvador, é o voo 1865, bom dia. 1865, bom dia, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360 via saída Arbo. Após passar 2 mil pés, autorizado vá direto na proa de Elefa. Arbo, 360, após... após 2000, voa Elefa. Planeta X-Way Delta. Afirma. Sim. 29, aguarde para essa matura e reduza a 1809. Reduzindo na sua escuta. Voo 1093, mantenha o ponto de espera. 43 é possível? Azul Alpha X-Ray Quebec, chame na saída do 43. Afirmativo, chamará na saída do 43, Alpha X-Ray Quebec. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2229. Bom, passarelo 2229, bom dia, mantenha a aproximação, aguarde, número, aguarde autorização para pouso número 2. Gente, prossegue na aproximação com o número 2, na sua escuta, 2229. Oscar Zulu Alfa no solo de 4-2, libere a próxima direita, taxiway Delta, e chame solo 211. 211, Delta, graças. Zulu Alfa, reposta pista livre. 14, via Índia, Alfa, baixo de Alfa, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, chame Salão 2, Uno Decimal 1, Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa, chegando na Delta. Oscar Zulu Alfa, confirme empate, que dá pra vir. Ok, da mata. Ok, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, via Juliette, reporte antes da Juliette para ingresso. Do Vana para o Editap. Vai Editap 49, que foi? Duas Alfa, X-Way Quebec, na saída do Pátio 3, pronto para ingresso para a Pátio 2000, IV1, ILS, X-Way, no zero, reportando o localizador, bom nome, 4 anos. Federal 9970, Torre. Chame o Salão 21 Decima 1, no Federal 9970. Zulu Alfa autorizado, ingresso na Juliette, reporte na Lima. Prossiga. Zero à direita, pista livre, reportará 2775, livrou. Passarelo 2229, vento calmo, pouso autorizado, pista 10. Ciente, livre pouso na 10, 2229. Azul 2775, chama o Solon 21, décima 1, bom dia. 21, obrigado. Gol na 093, visual com a TR da passarela, na curta final para pouso, pistão na 0. Afirmo. Após a passagem do tráfego autorizado a alinhar e manter pistão na 0, o gol no 093. Sim, mas sim, pode passarela. Oscar Zulu Alfa, ingresso Lima Mike, na Quebec, chame Torre 1195 para prosseguir até o pátio da base. Uno 865, chame Centro Recife, 1288, caso negativo no 260, bom voo. 228, 260, Salvador, bom dia, 6211 da última reta, ponto de espera da 10 pronto. Xenair 6211, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6211. Passarelo 2229, no solo de 47, libere direita, chame solo em 121, décima 1. Sente, direita, 1211, boa. Boa. Salvador, bom dia. Passarela 2229, livrou a pista. 229, 9, táxi autorizado via Alfa, reporte Romeo Juliette. Alfa, informa Romeo Juliette. Com 9, 03. Quebec, é o Paulo? Na sua escuta, sou Quebec. Autorizado, prosseguir até o portão 1, autorizado. Afirmativo, autorizado, prosseguir até o 1, nós chamará calçado Alfa de Sui, Quebec. Paulo, final na nossa viagem. Oscar Zulu Alfa, autorizado, ingresso à pista, táxi via pista, reporte na bata. Chegou 1649. 1649, complete o sinal de ele, ao 95, bom pouso. Confirme, por gentileza, está intercortado. Anis Torre, 1-8, decimal 95, bom pouso, gol 1649. 1895, obrigado. General, autorizado Salvador Teresina, 340, via Operador 20, decola pista no 0, curva esquerda, Momo, transição Nenim, controle 120, decimal 8, transponda 5510, General 9970. Saída da EU. Dael 360, só confirma pra mim, tchau, paga o Armor lá pra gente. 093, considere autorizado sair da água, após 2000, vai na Prioseleva. 2000 agora, pode voar direita, direto da Leva, então, gol na 093, obrigado. Rota 12. Juliette, remota 12, gente. Federal, correto, time pronto. Federal, nós vamos ter essa pronta, gente. Autorizado, pushback, acionamento, time táxi. Bom dia, frequência livre. Oceaner 6211, visual com Boeing 737 da Gol, nacional para pouso, pistão no zero. Afirma, visual. Após a passagem do traço, vou autorizar. Autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Após a passagem do voo final, autorizado, alinhar e manter no 10, 6211. Azul 4958, confirme já no ideal de descida? Afirma, senhorita, dava para chamar agora. Gente, autorizado, descida 2000 pés, ajustado 10 na quadra. Para 2000, comigo 14, 4958. Gol 649 no solo aos 52, libere a direita, chame solo em 121 decima 1. 211 livrar, gol 1649. Scanner 6211, alinhar decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Alinhar de decolagem no zero, 6211. Bom dia, no 649, táxi via Alfa, reporte chance das velhas. Alfa, 6215. Chanel 6225, pronto? Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Chanel 6225. Alinhar e manter no zero, 6225. Chanel 6211, decolado 254, chama controle em 120, décima 8. Controle 208, bom dia, 6211. Para o táxi, geral 9970. Com 4 horas e 15, 2 a bordo, alternando São Luís. Se mantém o nível de voo 360, via saída da EL após 2000 pés, voo em lida. Via da EL, após 2000, voa Leda, sobe nível 360, 6211. Azul 2710, serviço radar terminado passando Conde, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Aracaju 203. Bom, 13, solicito autorização de rebote para a posição de número 7 no pátio principal. 82605, é isso? Progou no 093? Secundária 126, decimal 0. 260, secundária então, 093. Obrigado, bom trabalho. 7, do mesmo pátio. É autorizado, chame no térmico. Ok, chamarei. O Chanel 6225, vento calmo, decolagem autorizada, pistão no zero. Decolagem no zero, 6225. Dirigindo 2458. Tem, reporte recepcionando o curso localizador, azul 4958. No localizador, o 4958. Azul 4958, completo sinal do LS3, torre 1, no 8, decimal 95, no pouso. Obrigado. Geral 9970, próximo ponto de espera do ano, 0, próximo. Geral 9970, mantenha o ponto de espera. Vamos, 9. Com Torre Salvador, bom dia, azul 4958. Azul 4958, bom dia. Ajuste no 0 no 4. Vento calmo. Pouso autorizado. Pista 1-0. Check 3. Está livre, está recolhido, hein? No 6225, decolado 257, chama o controle em 120, decimal 8, por favor. 608, você manda 6225. Azul 4958, reporte trem baixado e checado. Agora baixou e chegou o 4958. Sim, repito, vento calmo, pouso autorizado, pistão no zero, azul 4958. Está livre, 4958. Federal 9970, visual com a TR da Azul, com o terminal para pouso, pistão no zero. Afirmativo. Após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Federal 9970. Gente, após a passagem do tráfego, é um curso. Deve alinhar e manter o federal. controle, o Xande 621, com uma possibilidade de direto da Gelda presente, Clube 7. 621, na guarda de coordenação com o centro. Ok. Controle da Gelda, Clube 7. Xande 621, autorizada a prioridade da Gelda. Muito obrigado, Xande, direto da Gelda presente. Azul 4958, no solo ao 00, libera direita, chame solo em 121, no décima 1, bom dia. Direita 21, bom dia. Termo do reboque na posição 7, pátio principal. Certo. Graças, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4958. 4958, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, General 9970, decolada 02, chame o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. Salvador 208, obrigado. Salvador, bom dia, General 9970. General 9970, contato ardo na decolagem, submantém a nível de voo 340, via saída Momo. Após 2000 pés, está autorizado voar direto o código. Após...